Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. É assim que estamos a abrir mais uma edição do Live Set. A partir de agora e nas próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. You listen, you grow. Abrimos com a contagem das 10 mais da tabela Live Set Bupor, na qual podem participar diariamente. Basta aceder a bupor.com e fazerem as vossas votações. Power Play. Começamos com a contagem, o número 10 esta semana para Alexander Bass, featuring Liz, Call Again. 10. Ready for this, ready for that. Being so lonely is making me mad. I need you for me to cherish my life. Love if you ever be by my side. Funny, The Hall. 9. Continuamos a subir na contagem agora para o número 8, onde está Roberto San Sixto e Always 0.50. Ei. We'll be right back.

Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana no Live Set. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 6, onde está Goodwill and Hook and Sling e este fantástico Take You Higher. 6. Thank you. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Regressamos agora para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana aqui no Live Set. Vamos para o número 5, onde estão os 30 Seconds to Mars, featuring Kanye West e este Hurricane. 5. Quarta posição esta semana a pertencer a Bob Sinclair e a voz da fantástica Rafaela Cara. Este Farla Amore é o número 4 esta semana. 4. We'll be right back. letto vuoto, il vuoto darglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Amar l'amore comincia tu. Amar l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Música favorita para elegeres o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. Vamos subindo na contagem, estamos agora nos três primeiros. A terceira posição no pódio pertence esta semana a Who's That Chick, tema de David Guetta e Rihanna. Three. Music is all I need. Feel the adrenaline. my skin, feel the adrenaline moving into my skin, feel the adrenaline moving into my skin, skin, skin, skin. Maximum power. It's satisfaction. I sense, I sense. Music. Power play. No número 2 temos esta semana o single So Sexy de DJ Zé Luís, a subir ligeiramente em relação à semana passada. 2. sexy. Power play. Chegamos finalmente ao número 1. Vamos conhecer o topo desta contagem desta semana. Lembramos apenas mais uma vez que podem fazer os vossos votos todos os dias em bupor.com e assim ajudar a elaborar esta contagem das 10 mais do Live Set. Ficamos então a conhecer o número 1 esta semana para Antónia e Tom Boxer, este fantástico Morena My Love. É o número 1 esta semana. One. Live set. Give it up.

DJZeluis.com. We'll be right back. feel your shadow closing in. It is suffocating me. Oh, can't you see? DJ Zé Luiz. get up and rock. And all the daughter and all the man, let's get up and shock out. Same cause some boy kill a day. You are live with DJ Zé Luiz. O Live 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7. DJZéLuiz.com. Zé Luiz.